baby, não me liga agora. Guarda nada e ninguém de fora. Floripar, melhores gostosos. Só vou mandar encomendar. Melhor bebida, melhores drogas. Puros, separa melhores joias. Separa a marca de grife. Separa os cuzão da tropa. Fui no Red Club do mano Radar Beat. Dançando pelado e o Chebro tá jogando as notas. Então toma sua gostosa piranha. Vai joga e joga, ela faz do jeito que a firma gosta. Esse olho azul e a pulse rosa, nem feta deliciosa. Ela é viciante que nem a coca. Hoje é sem limites pra putaria. Floripa, ilha da magia. Fumo maconha com a gata na mente. Floripa contando de sé. Toda safada querendo me agir. Dentro do quarto a beat, broto com as amigas querendo me nage. Uma porra seca dentro da tchuca, beat sabe que é sem massagem. Uzi, meu flow é igual uma Uzi. Lança de tutti frutti, com as beat na jacuzzi. Uzi, vi gente uma Uzi. Meu Instagram é um iFood, você tá rosa, eu curti. Amarrou na minha cara de tralha, quando me viu com bigode na ré. Olhou pra mim, bispo xerê. Sou preto, egito, cria de favela. Não entra na frente do trem, meu mano, o bonde passa por cima e atropela. Está em Floripa, na ilha da magia, gastando dinheiro com minha xerê. Hoje é sem limites pra putaria. Floripa, ilha da magia. Baby, não me liga agora. Guarda nada e ninguém de fora. Floripar, melhores gostosos. Só vou mandar encomendar. Melhor bebida, melhores drogas. Ela quer transar na onda, chama as amigas pra se foda. Hoje o after é na base, elas brotam e o crime rola. Fumando maconha, com a minha tropa, empilhando nota, tacando nas beats de imagina. Vai fuder sem se apegar, noite sem limite. A loirinha me pediu homenagem, chego na suíte. Trouxe a brejinha da bunda grande, maquinha de fita. Na onda do risco, é só da pis que nós segue na risa. As melhores drogas, as melhores joias, as melhores do lado da tropa. Floripa RJ, nada muda o ritmo nas botas. Elas jogam e jogam, de manhã vem chupando em minha quarta. Diz que adora e já não quer mais ir embora. Hoje é sem limites pra putaria. Floripa, ilha da magia. Pra que a bunda dessa dimensão, parabéns para o teu cirurgião. Liga, me dá aqui tua mão, eu posso te levar pra uma outra locação. Antes de toda essa merda de rima, eu tava no clima pronto pra ação. Antigamente eu tava na esquina no trap, agora eu tô outra visão. Fumando muito com Juan, ela falando que o cheiro tá bom. Ela gosta do estilo Dom, resumindo do Vetinho Vetão. Resumindo vagabundão, brisa no peso do meu cordão. Hora de começar a fazer isso certo, né, Betinho? Drogas chegam tão fácil na ilha da magia. Ela rebola tanto na ilha da magia. Acelerando o carro na ilha da magia. Florei, estourei mais um cartão. Dez Dom Perignon, eu não evitei. Ela adora essa vida cara, disso eu já sei. Toma bala, piranha gostosa, que é special care. Muita bala nos meus inimigos, eu te avisei. Sente o cheiro do hashish. Tamo em Floripa, mas parece Malibu. Ilha da magia, loiras rebolando a bunda. Dentro das boas, gostosas ou vem mestres. Drogas chegam tão fácil na ilha da magia. Ela rebola tanto na ilha da magia. Acelerando o carro na ilha da magia. Hoje é sem limites pra putaria. Floripa, ilha da magia. Baby, não me liga agora. Guarda nada e ninguém de fora. Floripar, melhores gostosos. Só vou mandar encomendar. Melhor bebida, melhores drogas. Puros, separa melhores joias, separa a marca de grife, separa os cuzão da tropa. Fui no Red Club do mano Radar Beat, dançando pelado e o Chebro tá jogando as notas. Então toma, sua gostosa piranha. Vai joga e joga, ela faz do jeito que a firma gosta. Ah, esse olho azul e a pulse rosa. Nem feta deliciosa, ela é viciante que nem a coca.